em São Paulo, 5 horas. É o Zé Bétio. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Hoje, sábado, entrando no ar pela Rádio Record, programa Zé Bétio, que vai até às 7 horas. Na técnica vai trabalhar o gigante. Ronaldo. Pois é, então vai, deixa eu recordar. Tempo bom aquele, só quem viveu sabe que eu vou falar. Neotrox no cabelo, Lecheval era o pisante, Eric B, Rap Sansation era o ritmo falante. Parece que foi ontem, saudade é de monte, época perfeita, diamante. Que eu guardo 7 chaves na memória, minha trajetória, um passado, uma história. Se desse pra voltar, eu voltaria, no esquema sul, nos bailes de nostalgia. Rolê com os camaradas era diversão, pega um trocado, Santana, samba era direção. Só curtição, só alegria, sem patifaria, sem hipocrisia. Vida, a gente aproveitava, sendo cabeça. Como era bom ver o baile lotado sem treta. Opa, e se lembra das festas do Soweto bomba? Ou fase boa que vale a pena ressuscitar? É, reviver nas rimas, poder relembrar. Trago de volta o passado no presente, pois isso aqui é o que me deixa mais contente. Relembrar das aventuras da juventude, pra ser feliz eu sempre fiz o que eu pude. Tudo que vale a pena é bom compartilhar, tudo que faz bem é bom de relembrar. A vida passa, fica a lembrança que na memória nunca vai se apagar, não. Tudo que vale a pena é bom compartilhar, tudo que faz bem é bom de relembrar. A vida passa, fica a lembrança que na memória nunca vai se apagar nem morrerá. Memória nunca vai se apagar.